de chuva em folhas caindo, sentimentos soltos nascendo e fugindo, promessas levadas em abraços de vida, por sementes em espera na brisa, em constante euforia, recados de ontem, vozes em ternura branda, partirei nos braços do encanto, em momentos de um brilho sincero, descobrindo dons em recantos, desaguados em fontes de amor. Angústia expressando sensações e rostos mudados, temores enfrentando, depois o silêncio em culpa sentida, sorrisos que contidos prometem aventuras despidas, recados de ontem, vozes em ternura branda, partirei nos braços do encanto, em momentos de um brilho sincero, descobrindo dons em recantos, desaguados em fontes de amor, partirei nos braços do encanto, em momentos de um brilho sincero, descobrindo dons em recantos, desanguados em fontes de amor.